Pan 3197, autorizado Gil, após o Roeleda. Sim, que eu guarde coordenação com o centro Recife, autorizado de Gil, Pan 3197. Pan 3197, após o desvio, autorizado o Dóquilo. Entendi, após o desvio, Dóquilo, Pan 3197. Thank you. Bruno e Salvador, boa noite, Papa Tango Fox, Celti, Papa Mike, transfere, passando agora 220-160, tente da IAC. Papa Tango, Fox, Celti, Papa Mike, aciona identificação, via chegada bom, subeça para missa de voo 060. Descendo via ao 060, identificou o Fox, Papa Mike. Pan 3197, chame o centro Recife, frequência 128.35, alterne 125.1. Recife 1235, segunda 251, Pan 3197. 9081, boa noite. Aciona a identificação via chegada Bomed 1, desça para nível de voo 050. 050, Bomed 1, 9081. Papatango, Foxtrot Papa Mike, reduza para 2509. 2509, Foxtrot Papa Mike. Torre Salvador 1, zona 9, linha 310, chamei a posição 0, pronto. Chamei a 310, autorizado, linha decolar, posição 0, vento 140 graus, zona 09. Marinho decola 10, linha 310. Portugal, 0-1, Alpha, descent 2000 feet, Canadian 1-0-1-7, clear left, X-ray, final runway 1-0, report established localized cost. 2000 feet, United 1017, clear for LS X-ray, Hanoi 10, report 7, localizer, report short, visit 1-off. Desça para 3.000 pés, o ajuste no 097. 3.097, 0.081. Papatango, Foxtrot, Papamike, desça para 4.000 pés, o ajuste no 097. 4.000 com 097, o Fox Papamike. Chamé 310, decolou aos 38, chamo controle Salvador, no 0, decimal 8. Com controle, né, 310. Controle Salvador, boa noite, 6310, Chamé. Chamé 6310, contato radar, via saída PUCA, suba para nível de voo 350. Via PUCA, sobe 350, 6310. Possibilidade voar a Caju, 6310. Oxanã, 6310, vou e Jamo. Oi, Jamo. 6310, obrigado. Tango, Foxtrot, Papa Mike, reduza para 2009. 2009, o Foxtrot Mike. Airport Show 021 Alpha, localizer established. Airport Ground 021 Alpha, computer final, call power frequency 118.95. Continue the approach, 118.95, Airport Show 021 Alpha. Ground 9081, desça para 2.000 pés, o ajuste no 097 autorizado, final LS X-Way reportabilizado. Ok, comandante estabilizado, 9081. Air Portugal 021 Alpha, traffic in flight, clear to land runway 10, wind 140 degrees, 10 knots, QNH 1015. 1017, QNH. Copy, clear to land runway 10, QNH 1017, Portugal 021 Alpha. Patango, Fox Trot Papa Mike, vetoração para o sequenciamento, curva direita, proa 220. Limite radial 280 do Velho de Salvador. Direita 220, pode confirmar o limite? A radial 280 do Velho de Salvador. Sente, ele está pela radial 280 de Salvador, Fox Papa Mike. Controle de Salvador, muito boa noite. Oceanera 6313, informação Yankee. Oceanera 6313, acione identificação via chegada BOF, desça para 4.000 pés, o ajuste no 017. Identificou 4.000 na BOF, desce 6313. Fox, Papa Mike, desça para 3.000 pés, o ajuste no 017. 3.000 com 017, o Fox Papa Mike. Azul 4298, acione identificação via chegada do MED 1, desça para nível de voo 050, o ajuste no 017. MA 3110, chame o centro Recife, frequência 125.45, alterne 126.85. 2545, alterna 2025, MA 3110, obrigado. Localizador, está com tapa vista, o 9081. Gol 9081, chame torre, frequência 118.95. 1895. Fox Papa Mike para interceptar o localizador, curva esquerda, proa 145, desça para 2.000 pés, autorizado, afinal ILS e reportabilizado. Esquerda 145, autorizado ILS, reportar estabilizado no localizador, Fox Papa Mike. Salvador, boa noite, voo 9081, uma milha e meia para externo, baixado e travado. Boa noite, voo 9081, continua a aproximação, aguarde pista livre. Pouso autorizado, pistão no zero, vento no 50 graus, com no zero nós, altímetro no 0 no 7. Ele pôs o gol 9081. controle, o Fox Papa Mike está estabilizado no localizador. Papatango, Fox Papa Mike, chame Turri Salvador na frequência 98.95. 1895, Mike. Torre Salvador, Papatango, Foxtrot, Papa Mike. No localizador, tá, vai passar a dona. Papatango, Foxtrot, Papa Mike, reporte externo. Ciente. Retorno, Solos 48, livre à direita, chame Solo 121, decimal 9. Livre à direita, chame Solo 219, o 08. Papa Mike, pouso autorizado, pistão no zero, ventou no 50 graus, com no zero nós, altímetro no zero no 7. Pouso autorizado, Foxtrot Papa Mike. Mike, no solo 5-2, livre direita, chame solo 1-2, um decimal 9. 1-2-1-9, Fox solo Mike. Azul 4298, retração para estabilizamento, esquerda na Pro 030, seu limite ao localizador. Esquerda 030, limitado pelo Loki, azul 4298. Chané 6313, desça para 2000 pés, o ajuste é na 097, autorizado em SX-ray, reporte estabilizado. 2000, 1017, autorizado em SX-ray, reporte estabilizado, 863, 1013. Sim. 4298, desça para 3000 pés, o ajuste é na 017, aguardando uma proa para o localizador. 4298 para o localizador, curva à direita, na proa 060, reporte estabilizado. 060, tomara estabilizado, azul 4298. Salvador, boa noite. Voo 096, taxi Índia, tá pronto? Boa noite, voo 096, mantenha o ponto de espera. Mantém, ponto de espera. A 3, 1, 3. Chame 6313, chame todo Salvador na sequência, no 8.95. No rei, 1895, chame 6313, graças a Deus, até já. Azul 4298, prossiga para 2000 pés, reporte estabilizado. Controle Salvador, boa noite, Azul 2795, boa sonha. Azul 2795, acione identificação. Graus com 89, altímetro no 0, no 7. 1-0 no 7, pouso autorizado, pista 1-0, hoje é 6, 3-1-3. Contato radar, passou a posição Conde, foi Bonfi para interceptar a chegada, Bonfi, reporte para a descida. Ativando o Bonfi, vamos lá para a descida 2795. Dados 1-4-2-9-8. Chame Turri na frequência 1-8-9-5. 2-9-5, bora. Salvador, muito boa noite, Azul 4298. Noite, Azul 4298, continua a aproximação, aguarde autorização para pouso. Guarda, 9-6, decola assim que é autorizado. Afirmo, Golos, 2-0-9-6. É, próxima aeronave no sequenciamento está em Duna, ali mantém no zero. Ali mantém no zero, 2-0-9-6. Solo 5-9, livre à direita, chama Solo 1-2-1, decimal 9. Entrando pista agora, Solo 1-2-1-9, 863-1-3. Tinha um táxi nessa frequência via Alfa, repartente da Juliette. Confirma, mantém essa frequência? Firma, repartente da Juliette. Vai chamar antes da Juliette, 6-3-1-3, obrigado, senhor. Meia linha decola, dá um no zero, vento no 40 graus com 99. Livre decolagem, pista no zero, vou de 096. Salvador, Gol 9082, autorização de entrada do Galeão. Vente, aguarde cópia. Aguarde. ...298, pouso autorizado, pistão no zero, vento no 40 graus com 8 nós, altímetro no zero, no 7. Azul, 4-2-9-0. 1-0-9-6, decolada ao 0-1, chama controle 120, decimal 8, bom voo. 208, controle 1-0-9-6, boa noite. Controle Salvador, boa noite, é o gol 1-0-9-6, saída Momo, passa 1500. 1-0-9-6, boa noite, contato radar, suba via, saída Momo para o nível de voo 370. Via nível 370, voo 1-0-9-6. É 313, táxi via Juliette, portão 8. Autorizar táxi Juliette para o portão 8, Ocean 6313. Oito, solo 03, livre direito, táxi nessa frequência via Alfa, reportante da Juliette. Via Alfa, Favarate da Juliette, a luz 4282. Gol 082, pronto para a COP? COP, cota, gol 9082. Cruzado Galeão, nível 400, via Per Zulu 44, seguro, Upper November 857. Saída São Vono, Leda, Doplo. Decola da 10, curva direita, aciona 5530. Chama controle 120 decimal 8, coteja. Claro, Galeão, nível 400, via Upper Zulu 44, seguro, Upper November 87. Decola da 10, sai do Sango 1, Upper Sondeia, Pedoclo. Transponder 5530, controle 1208. Cotejamento correto, chama para prospeccionamento. Salvador, bom dia, Rio 5974, cruza 260 para 1160, na proa de Alagoinha. Rio 5974, boa noite, na chegada Bonfim, desce e mantém o nível de voo 070. Tá bom, descendo para o 070, 5974. Rio 5974, licitação para 2509, é o número 2, na aproximação. 2509, vai iniciar a redução, 5974. Navio táxi via Juliette, portão 1. Via Juliette, portão 8. 1. Dois 795, você consegue manter high speed na descida? Sim, eu consigo manter 240, 2795. Vou te manter. Os 320 nós na descida, ultrapassar o tráfego em questão e reduzir a tempo na, ainda no marcador. E o 5974 negativo, o tráfego está nessa posição de 11 horas ou no 8 milhas. Quer dizer que o ATR vai ser o primeiro, é isso? Afirmativo. Então, nosso cálculo de descida, para sua informação, é computado performance em função de combustível. Você compreende? Assim como também do ATR. Entende. Fase 2795, retoração para aproximação final LS, curva à esquerda na proa 230. Esquerda 230, 2795. Luna 096, chame centro Recife, na frequência 125.45, alternativa 26.85. Chama Recife 2545, 2685, Luna 096. Dois 795, desça para 2000 pés, o ajuste é 1097. 2017, 2795. Está presente 2795? As 2795 está sob vetoração para a aproximação final LS. 2795. O 974 desce para 4000 pés, o ajuste é 0017. 4000 pés, 0017, 5974. Do 2795, complete à esquerda na 2195. Esquerda 2195, 2795. próximo a 7.000 pés, 5974 Rio. Autorizada a pé, 4.000 pés. 4.000 pés, 5974. Dois sete nove cinco para o localizador, curve à esquerda na 150, reporte estabilizado. Esquerda 150, comprar estabilizado 2795. Ciclo 974, desça para 2.000 pés, o ajuste 9017, autorizado direto a que reporte estabilizado. 2.000 pés, autorizado ILS. Pode reduzir agora o 5974, tem que manter ainda 250. Pode reduzir, era para cumprir a escala de velocidade da carta. Mas não foi avisado, senhor. Copiou, controle? Afirmativo. Sim. 795 estabilizou? Após estabilizar, 2795. Falei torre na frequência, no 8, decimal 95. Torre 295, bora. Na escuta 2795, baixado, cavalo. Tá, autorizado, pistão no zero, vento no 50 graus, som no 09, altímetro no 0, no 7. Autorizado, o 2795. Sete nove cinco, confirma novamente o vento. 150 graus com 99. 150 graus, sim. Torre ao 5974, estabilizado ILS. 5974, continua a aproximação, número 2 para pouso. 5974. 795 no solo Zuno 8, livre à direita, ataque nessa frequência, via Alfa Kilo, Pat 3. Na sua, autorizada Alfa Kilo, Pat 3, 2795 Azul. Obrigado, boa noite. Até cá. O 5974, pouso autorizado, pistão no zero, vento no 50 graus com 9 nós, altímetro no 0 no 7. Livre pouso, 10 no 7, 5974. 2795, posição 4 Lima, do PAT 3. 4 Lima, copiado, 2795. Salvador, gol 9082, próximo de estacionamento, posição 4. 082, autorizado chamar para o táxi. Para táxi. Salvador, a todos, por isso, eu vou fazer o que faz. Próximo estacionamento, o que faz isso, o que faz isso. Afirmo no solo aos 2-0, livre à direita, ataque na frequência para o PAT 3. Posição 6, Romeu. Quem vai livrar à direita? 6, Romeu.